coisa do homem que não ri. Por isso que o gosto é porra de tudo. Tua mãe do asfalto só sai de lá com a pá. E a alma já foi subindo pro céu. A mazinha subindo, pneuzinho de novo, aquela coisa toda vai subindo, subindo. Daqui a pouco ele olhou, viu uma putaria gostosa mesmo, rapaziada, magoando uma hérniazinha ali. Era homem com mulher, todo mundo com todo mundo. Ele falou, rapaz, esse tal de céu vai ser demitido, velho. Só que ele chegou no céu, era uma chatura danada, que ninguém comia ninguém, ninguém acontecia nada. Ele falou, viu o São Pedro passando, falou, mago, chega aí, pô aí, doido, chega aí. São Pedro chegou e falou, sabe o que é? Na subida pra cá, eu vi uma putariazinha tão gostosa, tô querendo saber quando é que vai começar, que eu tô precisando tirar o queijo. São Pedro falou, vai tirar o queijo, coisa nenhuma não, isso aí que tu viu foi o inferno, isso não é o céu não. Ele falou, pô, você tá ficando nessa chatura do céu, eu quero ir pra o inferno mesmo. São Pedro falou, vá. E pronto, pneuzinho de novo. Pneuzinho de novo, ele descendo, pneuzinho de novo. Nada de chegar à putaria, daí a pouco pronto, ele viu. Viu, passou uma pinta botejando pra cá, uma bolseta, homem com mulher com mulher, preto com branco, todo mundo misturado. Ele chegou perto assim, meio tímido, né? Falou, mano, licença, aqui que é o inferno? Não é não, doido? Aqui é o Recife, o inferno é pra lá. Se daí, que aqui foi das Olindas, ainda mais o tempo. Esse é o Recife. Sem tirar nem por nada, pô. Tome receba, tome receba. É o Recife. Inferno. É o Recife.